Aí, Zé, os papos que você tava falando ontem virou até samba, ó, mano. Eu não me lembro de nada. Tu ficava falando só uns papos de tal de dum-dum? Como é que eu falhava? É, se liga aí. Dum-dum, jacatunga, labiscatunga, radibê, jacatunga, tinga. Aue, sereberebê, biscatunga, radibê, jacatunga, tinga. Dum-dum, jacatunga, labiscatunga, radibê, jacatunga, tinga. Aue, sereberebê.